não acha que foi bonito eu ter ido para um umbral e ter um reino de espíritos trevosos para fazer as coisas para mim? Vocês podem pensar, ah, que legal, então eu vou ser que nem ela, que quando eu morrer, eu não vou ser afetado pela lei. Peraí, não é bem assim. Claro, claro. Eu fui afetado pela lei, só demorou um pouco mais. E quando eu fui afetada, a dor foi maior. E hoje é Bruxa Maleva ou Pombogira, Rainha do Inferno, graças a Deus. E hoje eu vou lá derrubar esses magos negros. Tocar terror nas quiumba. Tocar terror nas quiumba. Resgatar quem tem que ser resgatado. Ensinar para quem tem que ser ensinado. Derrubar quem tem que ser derrubado. Não é porque a senhora é bruxa, a senhora não pode ter uma linguagem acessível aos jovens, né? Claro que posso. E outra coisa, eu tô aqui, do lado do meu cavalo. Eu escuto meu cavalo falar, eu escuto vocês conversarem. Eu aprendo. Claro. E outra coisa, eu tô no corpo do meu cavalo. Repertório mental continua sendo o mesmo. Continua. Claro, assim o povo entendeu. Aonde a Maleva vive, aonde a Maleva mora. Aonde a Maleva vive, aonde a Maleva mora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Ela mora na porta do inferno, onde o galo canta e o inimigo chora. Boa noite. Salve, dona bruxa Pombogira. Graças a Deus. Satisfação revê-la. Tá pronto pra aprender as coisas, filho? Tô. Por que que a capa é preta e roxa? É roxa, é? É roxa. Tem a ver com o nanã? Tem. Tem a ver com a energia de nanã. Que é a energia da transmutação. O roxo é a energia. É a cor da energia da magia. E dona Maleva, tô muito feliz de falar com a senhora novamente. Quando o negócio fica feio, né, filha? Eu viro a cara. Ô, louco. É. Aí fica preto por dentro? É. E que efeito que tem isso, dona Maleva? O preto protege as costas minhas do cavalo e o roxo transmuta. Porque cada cor, filho, tem uma vibração energética. Uhum. Uma vibração de fato que o sol bate, a luz bate e reflete. Você sabe que é assim que funciona a cor, né, filho? Sim. É isso. Então a cor vai bater, a luz vai bater, vai refletir e seus olhos vão ver uma vibração. Uma onda. Cada cor tem uma onda diferente. Mais rápida, mais lenta, maior, menor. Uhum. E é isso que faz com que a cor tenha poder. Por isso que o topo tem cor, a roupa tem cor. Né? Entendi. A senhora anda um pouco arcada, né? Hoje tá difícil. Por quê? Eu coloco essa energia negativa nas costas, filho. Ah, é? É. E eu sou velha, né? É? É. Representa a idade. Sim. Mas nem sempre eu venho assim, né? Ah. Nem sempre, né? Não. Quando a energia tá carregada, eu ponho nas costas. E aí eu sinto peso. É, dona Maria. Da energia. Vamos trabalhar, né? Trabalhar. A senhora é uma bruxa muito simpática. Acha, filho? Não, com certeza. A maioria das bruxas é, filho. Ah, é? É. Mas eu ouvi dizer que bruxa é má. Muito má. Se ela olha pra você assim, ela consegue fazer alguma parte do seu corpo apodrecer. É exagero, né? Se eu precisar, eu faço isso, né? É exagero, não é? Isso, filho, vem do medo que os padres tinham das mulheres que eram independentes. Olha. O que que a bruxa fazia? A bruxa tinha conhecimento da vida e da morte. Pra eles era bruxa. Era também. Qualquer mulher que fosse independente, né? É. Era taxada como bruxa. Sabe, filho, o que eles faziam o seguinte? Olha o fósforo. O quê? O que eles faziam o seguinte? Quando tinha uma mulher que vivia sozinha no mato. No mato? É. Que isso? Porque bruxa não gosta de cidade, não. Não gosta? Não. Por quê? Aí é feia, né? Não tem focos energéticos. Ah, tá. A natureza é ponto de força, né, filho? Aham. Então, mesmo que more numa cidade, bruxa que é bruxa, gosta de andar descalça na grama. Gosta da praia, gosta do sol, gosta da lua. Essas bruxas que, ai, sou bruxa, mas não fico descalça. Então não é bruxa porra nenhuma. Nossa, dona Maria, mas não é verdade, filho. Sou bruxa, só que eu tenho tabu com o meu corpo. Então não é bruxa porra nenhuma. Tabu com sexo, tabu com o corpo. Não é bruxa, não. Tabu. Tabu. Que coisa. Essa você não vai jogar, não. Essa não. Quando eu preciso, eu jogo a tesoura, mas é mais rápido. Ô, louco. Dona Maria, estamos aqui na cidade de Curitiba. Para vocês do mundo espiritual, representa alguma coisa a cidade onde estamos? Sim e não. Os cavalos precisam estar na cidade que tem missão para cumprir. Então meu cavalo não sai dessa cidade até ela terminar a missão. Ela pode tentar. Pode tentar? Pode tentar. Não vai dar nada certo. É aqui que tem que ficar. Com as dificuldades, com os problemas, mas é aqui. Mas assim, a energia espiritual dessa cidade tende a ter muita diferença com São Paulo, por exemplo? Tem sim, que tem mais natureza, né? Uhum. Não, que terreiros que fiquem na cidade de São Paulo não tenham poder. Ou tanta claro força que tem. Quanto, né? Uhum. Só que filho, lugar que você pode... Ter árvore e grama na sua casa é uma outra coisa, né? Que outra coisa? O que significa isso? Por que é outra coisa? A natureza ali presente? Você não se sente melhor no lugar que tem natureza. É, tem uma conexão, né? Sim. Claro, entendi. Muito bem. E quando se diz natureza e conexão, voltamos ao assunto que gostaríamos de tratar no encontro de hoje. Não é? Qual que é, então, a importância para o ser humano? A natureza, o cosmos, os planetas? O ser humano tem uma mania de achar que está separado do resto, né? E não está. Todos saíram. Todos os seres. Seja eles elementares, que vêm da natureza. A natureza própria. Seja o ser humano. Seja a pedra, tudo. Veio da mesma fonte. É. Que é a energia principal, o éter divino, que está dentro da Terra, que é a mãe, Gaia. Claro. Como você já escutou muita gente falando, se você cospe no chão, você está cuspindo na cara do próprio ser humano, né? É. Se você maltrata a Terra, você está maltratando o próprio ser humano. Sim. Então a natureza, ela não está... exterior ao ser humano. Não. Ela tem que ser interior ao ser humano. Certo. Claro que eu fiz muito mal. Mas eu vi ao ser humano como uma peste que podia ser exterminada. Eita. Como se eu tivesse uma verdade que os outros não tinham e eu podia usar. Que a Mãe Terra eu nunca maltratei. A Mãe Terra? Eu nunca maltratei. E aí? Ah, é. Tô me vendo. É, eu virei aqui pra poder enquadrar bem. Eu, esses aparelhos não tinha antes, né? Vocês conseguiam ver no futuro? Eu tinha uma ideia de que isso fosse possível. Porque... como posso dizer? Tinha um feitiço, caramba. Que ajudava a sua alma a se desprender, não tinha? Tinha. E a eletricidade, eu sabia que o foco da eletricidade era fazer coisas assim. Eu só não entendia Como? Uhum. Como? Não consegui imaginar. Vou como ficar isso aqui. Aconteceria no futuro. Como seria a... Não sabia que ia ter uma caixinha dessas. É. Que poderia prender a minha alma. Para vocês poderem ver de novo. Mas eu imaginava que tudo aquilo que fosse... Porque, filho, eu vivi a minha última encarnação. Foi na época da Revolução Industrial. Olha. Então eu tinha eletricidade. Tinha. Onde eu vivia. Uhum. Tinha luz. Uhum. E todos os restantes das coisas eram feitas a partir do carvão. Do vapor. Então tinha Maria Fumaça. Tinha as máquinas grandes da imprensa. Tinha as máquinas têxteis. Tinha tudo isso. Ah. Que a senhora durou bastante tempo, né? Durei. Então, já foi vendo diferentes gerações. A última vida que eu tive foi na Revolução Industrial. Aham. No século XIX. Na Inglaterra. Isso. E quem que a senhora era? Não deu, né? Aí tentou, né? Então, vamos lá. Qual que é a influência, então, da natureza no dia a dia do mental, do emocional, da alma humana enquanto encarnada? A alma humana precisa da natureza para limpeza. Então, você acordar, olhar o sol, agradecer ao sol, o ar, tudo que você vive, isso já renova suas energias diárias. Certo. No final do dia, quando o sol se põe, você agradecer que ele está se pondo e que a lua está vindo para te acalentar e você descansar, isso também auxilia a limpeza da sua alma. As pessoas querem aprender a magia, mas esquecem o principal, que é a conexão com o todo. Você faz parte do todo. Você está no todo. O todo está em você. Ou seja, você é o todo. Eita. Entendeu? Sim, entendi. Então, cada pessoa tem um Deus interior. Aham. Quando diz que é feito à imagem e semelhança, o ser humano foi feito à imagem e semelhança, é justamente o contrário. Aquele Deus que você tem dentro de você, ele se reflete no universo. Ele se? Reflete no universo. Porque você sabe que para um Deus existir, precisa que tenha fé nele. Né, pô? Então, por que não ter fé dentro do Deus interior seu? Certo. E na natureza, como um todo. Diz tanto que Deus está em tudo. E que ele, a natureza é perfeita e divina. E que é o reflexo de Deus. Mas estão preocupados em Deus pra matar viado, né? Gay? Pra maltratar a mulher? Pra dizer não pode porque Deus não quer? Não pode porque Deus acha isso uma sacanagem? Mas botar fogo na mata, matar bicho, isso... Entende? Certo. É ser vivo de Deus do mesmo jeito. Ah, sim. Essa é a hipocrisia do ser humano, né? Homem. É Deus que está embutido naquilo que é diferente para poder questionar, ridicularizar e odiar. E odiar. Aí Deus existe, né? Uhum. Agora na natureza Deus não está. Eu não estou ofendendo Deus quando estou destruindo a natureza, né? Quando eu estou maltratando um bicho. É. E aí a prática da magia que a bruxa descobriu e praticou tem ligação com o movimento da lua, do sol e dos planetas, certo? Fala um pouco disso, por gentileza. Vamos ver por onde que eu vou começar. Inicialmente, filho, a natureza era responsável. É ainda, né? Mas era muito mais antes. Se você não entendesse a natureza, você não vivia. Não vivia. Se não entendesse a natureza, não vivia. Hoje em dia deveria ser assim, mas vocês burlam isso. Burlamos isso. Quantas pessoas, quantas crianças, levem crianças, uhum. vocês, é. As filhos de vocês, é. Levem eles no meu supermercado, é. Mostrem os pacotinhos de bife, de carne, uhum. e pergunta se eles sabem o que aquilo é um boi. Ah, olha. Não sabe? Não sabe. Pega uma bandeja de coração de galinha e pergunta se sabe que cada um é uma galinha. Não sabe. Olha a galinha pintadinha. Cada uma dessa é uma galinha pintadinha. Hã? Não sabe, filho. Ai. Acha que... É, você sabe como funciona o alimento fetiche, voltando aí. Vamos. Da industrialização. Como? Antigamente, para se produzir esse caldeirão. Ah. A pessoa que produzia esse caldeirão, ela sabia de onde esse caldeirão vinha e para onde esse caldeirão ia. Uhum. Ele sabia pegar o metal, ele sabia esquentar o metal, ele sabia, era tudo a mesma pessoa. Uhum. Com a Revolução Industrial e a repartição do trabalho, uma pessoa pega o metal e põe no fogo. A outra pessoa tira o metal para o outro trabalhar. E no final, quando o produto sai, o primeiro não sabe como que ele é no final. Ah, é. Na época é assim. E tudo é assim hoje em dia. É. Quem faz a sua calça é. Não produziu a sua calça do começo ao fim. Entendi. Então isso se torna um elemento mágico. Uhum. Ninguém sabe de onde vem, para onde veio. Como é foi? Tudo mágico. Uhum. Você não sabe que mão que fez isso. É. Antes, se não tivesse o artesão que você conhecia, que era filho do artesão, é. Que era neto do artesão, que era bisneto do artesão, é. Hoje em dia você não sabe quem fez essa sua calça. Entendi. Hoje tem um alfaiate, né? Mas não sabe o pano, quem fez, de onde que veio. Você vai no alfaiate, filho? Quem colheu. É só quando precisa fazer terno, né? Quando as pessoas usam terno, é. E vão no alfaiate pra fazer. É, normalmente compra ali na loja. Não sabe de onde veio. Sim, então o senhor quer explicar o que, assim? Pra quem não entendeu. Que vocês desaprenderam que pra ter comida na panela, precisa antes trabalhar a terra, plantar, esperar chover, nascer. Entende? Sim, sim. As pessoas não sabem que. Sabem de certa forma, porque aprende na escola. Mas não conseguem entender, interiorizar, que se o sol não roda e a chuva não vem, a comida não nasce. Entende? Sim, senhora. E a bruxa, ela tinha esse domínio. Ela sabia quais eram as fases da lua certas para plantar, quais eram as fases do sol certas para plantar. Sabia o que significava. Isso fisicamente. Energeticamente, sabia quais eram os conflitos espirituais que aconteciam no mundo quando os planetas estavam circulando de forma diferente. Que antigamente a bruxa tinha essa noção. Sim. A bruxa tem essa noção. Que o físico e o espiritual são um. E se existe um desequilíbrio energético, existe um desequilíbrio físico. Então, o povo era ignorante antes. Daí achava que porque Vênus estava cruzando o céu, por isso que não nasceu a planta. Claro que não, né? A gente tinha ideia. De que Vênus estava no céu, isso significava que energeticamente algumas coisas iam acontecer. A influência de Vênus no céu significava que na época que a Vênus estava se apontando mais próximo, era a época que estava tendo tempestade de sol. Então isso influenciava a camada da terra, que influenciava as chuvas, que influenciaria o nascimento da planta. Era um todo. Um todo? Claro. A bruxa e o feiticeiro conseguem enxergar o todo, filho. Vocês não conseguem mais enxergar o todo? Não conseguimos mais enxergar o todo. Não. Claro. Não conseguem mais enxergar o todo. Uhum. Vocês já estão tão exteriorizados na natureza que vocês não conseguem enxergar o todo. E isso é uma falha, porque tem muito médium que deveria estar trabalhando em equilíbrio e harmonia com a natureza, porque está numa religião naturalista, deveria estar recebendo a intuição de ser bom com a natureza. É. Não, daí não é. Não é? Não. É só o que convém, né? Sim, senhora. Sabe que eu assim, que não se importa de consumir sem controle, de gastar sem controle. Ah, eu tô preocupado com a natureza, mas não faz o esforço de não pegar o carro e ir na esquina comprar um pão. Entende? Ah. O carro produz poluição. Sim. Ele usa um combustível que foi tirado do meio da terra e que isso maltrata a terra. É. Ah, eu sou urbanista, não me preocupo com a com a natureza, até onde é conveniente. Até onde não incomoda, né? Tem que estar dizendo que vocês têm que produzir a própria roupa. Não é isso. Mas um pouquinho de consciência de cada um é o suficiente. E a bruxa tem essa consciência. Tem a consciência. Claro. Essa conexão com a natureza de evitar. Às vezes, uma pessoa sai de um cômodo e deixa a luz ligada. Ah, tô pagando mesmo. Que diferença faz? Não é bem assim. Nunca atrasei uma conta. E a natureza, e o todo. É. Não é porque você tem luz na tua casa que você pode desperdiçar e usar. Lá na terra de vocês, você não tava com problema de água? Tá. Acaba com tudo a planta, acaba com todas as matas. Aí vem reclamar que os dirigentes do país não cuidaram do país e deixou faltar água. Opa, peraí. É. Vocês cuidaram da água de vocês também? Não. Que daí vocês vão lá, cortam todas as árvores, cimentam toda a grama, porque a grama faz sujeira, né? Tem que cortar. Ai. Aí de ser um bandista, preocupado com a natureza. Ainda se diz um bandista. Claro. E é verdade, quando as pessoas lavam a louça, quando vão ensaboar, deixa a torneira aberta. Lava carro, desperdício. São coisas desse tamanhozinho. É. Que no todo não vai fazer diferença pra vocês. É. Mas na natureza, vai. Nossa. Terminar de lavar roupa, no lugar de guardar aquela água pra lavar o quintal, joga aquela água fora e lava com água limpa. É. Então a senhora está dizendo assim, conhecia os bruxos, os feiticeiros e as bruxas conheciam os ciclos da natureza e por isso o que, que acontecia? Nós sabíamos como utilizá-la para o nosso bem, sem agredi-la. Seja ela na alimentação, no cuidado com os animais, seja ela na magia mesmo. Desde a cura. Como os pajés. Até a fertilidade, a proteção energética, o domínio contra o mal, ou o domínio do mal para fazer mal para os outros também. Nossa. Sim. Às vezes não era necessariamente por maldade pura. Às vezes era por proteção. Proteção. Vou aproximar com mais pra ter certeza que todo mundo ouve, dona Maria, que a senhora não se importar. Não. E... Eu não consigo falar mais alto que isso não. Desculpa. É o aparelho, né? O aparelho tem que cuidar, né? Então, vamos falar um pouco dos dias da semana. Isso tem muito a ver ou o que importa mais são as fases da lua? Tudo tem importância. Tem? Sim. Cada dia da semana tá ligado a um planeta. A um planeta. Então esse planeta vai estar relacionado com a utilização que você quer do planeta. Uhum. Cada planeta ele tem uma utilização mágica. Cada planeta. Sim. Na segunda-feira, quem rege? Lua. Lunes. Em espanhol, né? É igualzinho em espanhol. É? É. Então vamos lá. Só os portugueses que tiraram por a quê? Influência da mancada, hein? Cristão. Ah, entendi. Os portugueses eram cristãos demais. É? É. Então vamos lá. Segunda-feira, a lua que influencia esse dia? É. Até hoje? Sim. Que é isso? Segunda-feira de que orixá, filho? Ai. Ogum? É, Ogum? Lua, né? Que tem a ver? Ogum não mora na lua? Não sei. E a Majá também cuida da lua, então também tem a ver. Ogum mora na lua. Olha. Eu não sabe. Não? Não, senhora. Tem um ponto que fala sobre isso. Um ponto? Tem um ponto que fala sobre isso. É, como é que é? Um pouquinho aí, canta aí. Oxóssi mora na raiz da gameleira, que é o mar. Oxóssi mora na raiz da gameleira. Pai Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira. E a senhora não está falando isso fazendo referência ao ponto, pelo amor de Deus, né? A senhora entende dessas coisas. Sim. Então, que a gente faz isso. Hoje em dia a gente ouve um ponto e fala assim, ah, sabe onde mora Xangô? Xangô mora na pedreira. Mas tem um ponto. Mora, dizem, né? Que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Não tem? Tem. Aí o povo fala, ah, mora na pedreira, porque eu vi o ponto, mas não tem assim. Mas esse ponto veio de algum lugar, né? Sim, sim. Mas ele mora na pedreira e quebra pedra? É. Bom, vamos começar por segunda-feira. Segunda-feira, lua. A lua que influencia. Sim. Então, o que acontece com as pessoas na segunda-feira? Elas estão melancólicas. E não é porque... dia de trabalhar. Não. É, dona Maleva, fala sério. Sim, porque tem gente que trabalha de segunda, de terça a domingo e na segunda tá melancólico do mesmo jeito. Ah, entendi. Olha. Claro. É ou não é? E aí? Esse é o dia da feminilidade. Ah. É o dia de trabalhar o feminino. O feminino? O mistério. A magia. Ah. A autopreservação, o autocuidado. Segunda-feira. Segunda-feira. É o dia de trabalhar o cuidado pessoal. Sim, seu lado feminino. Eita, até os homens. Sim, o homem também tem lado feminino. Principalmente. Bom, então é um dia do lado negativo. O que, que ele traz de ruim e o que, que ele traz de bom do lado positivo? De ruim. É. Além de ser o primeiro dia que vocês têm que trabalhar. É, diz que a senhora falou que causa uma melancolia, é isso? A lua é melancólica. É. Mulheres lunares são melancólicas. Uhum. Homens lunares são melancólicos. Certo. Mas é uma melancolia que não é ruim. Ah. A melancolia não é necessariamente ruim, filho. Nada. É uma introspecção. Entendi. Então, negativamente falando, é o dia que você pensa demais. E positivamente? É o dia que você tem que tomar cuidado. É o dia do maior número de intuições. Ah. É a segunda-feira que vai te dizer. Legal. Vamos lá. Terça-feira. Lunes, martes. Planeta é Marte. Claro. E aí? Que é um dia de ir pra batalha. É o dia que mais dá problema nos lugares que vocês trabalham. Comecem a prestar atenção. É o dia que vocês são mais confrontados ou que vocês mais têm que confrontar. É o dia dos pepinos. E não é porque brasileiro não trabalha de segunda-feira. Por que que é? É porque na segunda-feira você chegou no trabalho, já viu e precisou do outro dia pra falar com a pessoa. Não é? Segunda-feira você intui. Uhum. Você prepara, você programa o que você vai fazer. Uhum. Na terça-feira você vai à batalha. Oh, muito bom. Então terça positivo é o quê? É o dia de brigar. É o dia de ir pra batalha. E negativo? É o dia que a batalha vem pra você. Que isso? Uma coisa é você levantar, pegar suas armas e ir até a guerra. Outra coisa é você estar parado e a guerra vem até você. Claro, claro. E quarta? É Mércules. Mercúrio. Ah. Tô esperando. Eu sei, tô esperando pra ver se ele sabe também. Ah lá. É Mercúrio. Mercúrio? É. O que, que Mercúrio faz, filho? Mercúrio... Não sei. Você falar que cor é machucado, não bater em você. Mas é metilato. A cor é tóxico. Não dá pra você enfiar machucado. Não dá? Não. Vocês enfiavam... É tóxico, né? É tóxico. Mata. É radioativo? Não, não é radioativo. Ele só é tóxico. Ah. Ele pega o sistema nervoso. Ah. Faz mal pro cérebro, assim como a lua. Então, quatro, a quarta-feira é melhor ficar na cama. Não, filho, porque não tem a ver com o elemento, tem a ver com o Deus, com o nosso planeta. Mercúrio, o planeta, é o que tem o menor rotação em volta da Terra, do Sol. Ele é curto, a rotação, não é, filha? É o que mais corre. Mercúrio é o Deus responsável pelas mensagens levadas aos deuses no Olimpo, que é Hermes, que é Exu. Então é o dia, vamos dizer assim, de mandar todas as mensagens que você precisa, falar o que você tem que falar. Uhum. Você programou o que você tinha que fazer na segunda-feira. Que é dia de algum, que a gente não falou da terça. Continua. Claro que falou. Não, na terça é de quem, né? Não falamos de quem não que fala. É. Não fala. Pra gente falar isso. É. Vamos nos planetas, senão o povo vai se perder. Vamos. Segunda-feira você se programa. É. Na terça você vai à guerra. É. Na quarta você manda as notícias das guerras vencidas, das guerras perdidas e das novas guerras que você vai ter. Então é o dia que você avisa as coisas. Ah, e no positivo é isso? E no negativo? Muita coisa ao mesmo tempo pensando, né? Porque daí você tá ali, você tá pensando na segunda-feira, que não conseguiu resolver ainda. Aí você tá pensando na terça-feira da batalha que você brigou, perdeu ou venceu. É o dia de colocar em ordem as mensagens que você tem. Entendi. E... então, uma terça-feira, qual que é o... vou deixar aqui, Regi. Terça-feira? É. Eita, vamos dizer que eu tô falando errado. Ah. Por quê? Porque cada um fala uma coisa, filho. Ah, entendi. Mas a senhora é bruxa. Vamos dizer assim, no seu conhecimento. Os outros têm o conhecimento deles e a fonte deles, né? É Oxóssi. Oxóssi? Os outros dizem que dia que é Oxóssi. Ah, filho, não sei. É, então, eu aprendi assim. Claro. Eu, Maleva. Oxóssi. Mas assim, a senhora aprendeu assim, sabe que Oxóssi... Vamos fazer uma conexão então. Terça é o dia de ir pra guerra e Oxóssi é caçador. É o dia de atirar as flechas pra conseguir a caça. Ele que desbrava e que busca o conhecimento. Vocês podem falar, uai, mas se é dia de guerra, não é dia de... Ele é dia... Ah, já é provedor. Ogum é o general. Ogum corre campo, Ogum briga. Ogum corre campo, Ogum briga. É. Só que quem corre campo de batalha... Vai prover. Exato. Ogum programa. Ah, e tem Iemanjá na segunda-feira também, a força da mulher, né? É. Então, quarta-feira é quem? Quarta-feira é Iansã e Xangô. Iansã e Xangô. Então tá. E aí, vamos falar... Já falamos da quarta, né? Agora, vamos falar de quinta-feira. Jueves. Jueves? É. Vênus. Júpiter. É Júpiter. Vênus é a sexta. Até a véia se confunde. É. E aí, dona Maleva? Quinta-feira. Começo do fim. Eita. Sim, Júpiter é o Deus da Morte, não é? Deus da Morte? Ah, é verdade, filho. Ai, até a véia confunde, não gostava muito da quinta. Por quê? Esqueci. Nem a cavalo atrapalhando. Oh. Quinta-feira. Eita, filho, olha. Pera aqui. Dá na sua cabeça da véia aqui. Então, Júpiter Jueves. Júpiter. Qual que é a influência do planeta Júpiter no ser humano? Domínio, controle. Aham. Eu acho que é um dia de ficar bem quietinho, viu? Ô, louco. Fica quietinho. É. Esse é o negativo, então. É. E o positivo? Fica quietinho. Claro. É melhor. É. Sim, é. Senhora. Vai aqui um raio cai na sua cabeça, né? Eita. Melhor ficar quieto. Tô fora. E esse daí, qual que é o da quinta, o Xurixá? Pode ser Xangô também. Pode? Não, pode ser Nanã também. Nanã e Xangô. Pode ser. Tá certo. Vai depender, filho. Uhum. E sexta? Não vou me meter nos Orixá, não. É. Sexta é Viernes. Vênus. Esse sim. Esse é o dia do amor. Dia do amor? É. Ah, é dia da balada, pô. Pode falar. É o dia que você vai se dedicar aos amores que você tem. Ah. O amor ao próximo, amor às coisas que você tem, amor. É. E vamos deixar o orixá pra lá, então. Vamos. Uma próxima vez eu falo sobre os orixás. Não, tá bom. Sábado. É, esse é o dia da morte. Esse é? Que é Saturno. Saturno? Uhum. Que ele traz influência para o ser humano? Fim de ciclo. Fim de ciclo. Isso aí é positivo ou é negativo? Depende. Quando você está sofrendo e o ciclo acabou, é positivo. Quando você está feliz e o ciclo acabou, é negativo. Oh, entendi, claro. É o dia que você senta, vê o que aconteceu e define se você vai continuar batendo ou se você vai ficar parado. Deixar o ciclo rodar é a morte. É o fim. É o fim. É a morte e o renascimento. Certo. Claro. E domingo, domenica. Quem que fala italiano? Ah, só cavalo, falou que tinha facilidade para italiano. Oh, e domingo, vamos ver. É a terra. A terra? Não é? Pode ser? O que mais pode ser? Vamos ver. O sol. Ah, vamos lá, domingo é a terra. E que influência assim o domingo tem na pessoa? Se você vê pelo lado positivo do sol, aquece. Transmuta, é o fogo puro. Se você for ver pela terra, é o começo de novo. Eita. A terra, filho, ele representa o início de tudo. Tá. É o primeiro degrau. É. Então você primeiro tá na terra. Sim. Que é a base. Depois você começa a subir. Então a vida é cíclica. Uhum. Então no momento você tá lá no topo. Claro. E depois você tá na terra. Uhum. Entende? Sim. Ele representa o começo de tudo. Começo de tudo. Sim. Claro. Fim do ciclo, que aconteceu no dia anterior. Uhum. E a queda para começar outra vez. Certo. E vamos então, já terminamos os dias da semana, passar para os meses do ano? Os meses do ano ele é mais associado ao ciclo da natureza. Da natureza. Não faz diferença janeiro, fevereiro, março, abril. Ele vai fazer diferença. Primavera, verão, outono. Isso que faz diferença. É. Então vamos lá. Primavera. Começa quando, primavera? Setembro. Setembro? Aqui é setembro. E vai até quando? São 4 meses? 4 meses, 3 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Novembro. Novembro? Então, vai até novembro. E aí, o que acontece que influencia no ser humano nessa época? É o comer. Nessa época é a virgem. A virgem. Pro bruxo, que valor que tem isso? Primavera? É a fertilidade. Primavera? A primavera é a fertilidade. Pro bruxo. Pro bruxo. O que ele pode fazer nessa época aí? Começar plantas frutíferos. Você vai começar a plantar. Aham. É a época que você planta. É a época que você casa. É a época que você cria seus animais. É a época que você cria seus carinhos. O começo de tudo. A primavera é a estação que deixa todo mundo feliz. Todo mundo? Todo mundo tá feliz na primavera. São raras as pessoas que não gostam da primavera. Elas podem não saber que elas gostam. É. Mas ali naquele meio de caminho ela tá bem. Uhum. Aí depois vem o calor, que uma parte gosta, uma parte não gosta. Uhum. Aí depois começa a ficar frio, uma parte gosta, uma parte não gosta. Depois vem o frio. É. Uma parte gosta também. Agora a primavera todo mundo tá bem. É, claro. Que é o começo de tudo. Entendi. Então é uma época fértil. Então é a época que dá a sensação de que tudo vai dar certo. Então comece coisas. Ah, então. Plante sementes. É a melhor época para se começar as coisas. Melhor época para começar, para plantar semente ali. Já para começar o ciclo. De intenções, de vontades, de amores, de tudo. Tá. Certo. Primavera. Depois da primavera vem o verão. Verão é tempo de guerra. Verão é que mês que começa? Final de novembro. O ápice é 20 de dezembro, né? E aí? Reparou, filho, que o ápice é 20 de dezembro? O que acontece perto de 20 de dezembro? O que acontece de 25 de dezembro, 25 de dezembro? Não sei, nada especial. Ah, eles comemoram o nascimento de Jesus, mas... Tipo, não acontece alguma coisa especial, outro que o povo fazer festa, pô. Não. Ele representa o nascimento de Jesus. É. Jesus é o menino Deus. Uhum. Jesus é o menino Sol. Uhum. Assim como era Quernudos, assim como era Pobre. Mas era assim no seu tempo também? Sim. Só que se chamava Jesus. Uhum. Se chamava Osíris. Depois se chamava Quernudos. Depois se chamava Lug. Depois se chamava Apolo. Depois se chamava Dionísio. É tudo o mesmo Deus. Ah. Inclusive Jesus Cristo é o mesmo. Você já viu como é Quernudos, filho? Nossa. Barbudo, cabelo comprido. Ai. Certo. Então o que tem de bom no verão pro ser humano? Praia, pô. Na mal bruxo, como que ele vê, falando sério? Ele vê como o nascimento do menino sol, uhum. o nascimento do começo da vitória da guerra. Menino Sol, ele é um guerreiro nato. Jesus é um guerreiro nato. Guerreiro nato, certo. Então, o que ele representa? Representa que a vida está pronta para vencer batalhas. Sim. Então, você dedicou sua vida ao amor na primavera. E agora você vai dedicar a sua vida à guerra e à batalha no verão. Verão, claro. E o que tem de positivo, assim? O que, que a senhora recomenda para as pessoas no verão? Menos putaria. Menos é foda. Menos putaria. Menos cabeça voada. E foco naquilo que você batalhou na primavera. Se aquilo que você começou a construir na primavera, no verão, você tem que investir. Porque o que acontece com vocês? Na primavera vocês estão trabalhando ainda. Chega no verão, vocês estão de férias. E aí vocês cortam o que vocês deixaram para trás. Então vocês estavam caminhando num plano, num projeto, numa dedicação. Chega o verão, vocês cortam ali. Aí vocês passam lá um mês, que seria o ápice do verão, que é onde as batalhas são mais vencidas, que é dezembro, farreando. Aí quando começa janeiro, nada dá certo, porque o ápice vocês jogaram fora em dezembro. Semana que vem eu faço. Eu tô de férias. E não pro... custa. Continua. Não custa nada pegar uma hora do seu dia e continuar trabalhando naquele plano que você tinha na primavera. Tá certo. Primavera, verão, outono. Como é que o outono começa quando? Começou agora. É? Dia 20 de março. O inverno tá chegando. Que Curitiba faz frio, né? Faz. Enfim, vocês no mundo espiritual não sentem isso. O frio de algum lugar dependendo da densidade de vocês. Sim, mas nós percebemos a mudança das estações. Porque a gente põe blusa. Não. Não? Porque energeticamente as coisas mudam. Mudam também? Sim. Claro. Nosso céu, nossa terra é a mesma. Só tá pra cima ou pra baixo. É. Porque se tivesse pra um lado ou pro outro, seria extraterrâneo. Claro. Entendeu? Sim. Então, outono. O que que representa o outono pra uma bruxa? Começo do fim. Começo do fim? É a época da, que as coisas começam a definhar. Definhar? Sim. Representa que os planos que deram certo e foram vencidos, ótimo, recolha os prêmios. Aquilo que não deu certo, não insista. Não insista. Se não deu certo, você tá machucando, só vai, só tende a piorar. Só? Sim. Meu Deus, né? E o que a senhora recomenda para as pessoas no outono? Começar a colher os frutos que estão maduros para guardar para o inverno. Então é a época que você precisa guardar para você aqueles frutos que você conquistou, seja amorosos, filosóficos, de trabalho. Colha e proteja, porque o inverno está aí. E quando o inverno chegar, a vida acaba. Credo. Para vocês não faz diferença. É, pô. Mas energeticamente falando, faz muita diferença. Porque é uma época que energeticamente falando, os deuses estão recolhidos. Os deuses da guerra estão mortos. Sabe? Osíris morreu. A esposa foi ao inferno atrás dele. Perséfone tá no submundo com Hades. Entende? Sim. É a época que os deuses estão recolhidos. Quernudos morreu em guerra, então todos eles estão mortos e as mulheres deles estão retiradas, esperando eles voltar. Tá uma cadeira, filho? Não, eu tô esperando ver se eu vejo mais ou menos. Ixi, estamos aproximando dos 15 minutos finais. Nossa. O inverno, o que que é o inverno para uma bruxa? É a morte. É, a senhora explicou. É a época de se recolher. Como velha. É nessa época que a bruxa é uma velha. Esperando a morte. Então é a época que você está esperando o renascimento das coisas. Aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Claro. Entendi. A senhora disse também no final, eu não me lembro bem, que a senhora queria falar alguma coisa a respeito da Umbanda. O que que era? A senhora lembra? Magia na Umbanda, alguma coisa assim. O feitiço, a magia. O que diz respeito ao seu conhecimento na Umbanda? Filho, na Umbanda, eu trago aquele conhecimento que é exterior à Umbanda para vincular a Umbanda. A Umbanda, ela é uma magia da natureza. Ela é uma magia de feiticeiros e feiticeiras. Pegar, e todos eles têm fundamento magístico baseado nos elementos da natureza, baseado nos conhecimentos dos ciclos da natureza, da evolução do espírito. A Umbanda é tudo isso. Tudo isso. Eu não sei quem foi que disse que não é. A Umbanda não é só a caridade. Ela é a caridade. Mas quais as ferramentas de caridade? E aí? Horas, a magia pode ser usada muito bem para a caridade. A magia? Sim. O que que é a magia? E qual que é a diferença de feitiço e magia? O feitiço é um... Vou explicar. É pegar elementos fetiches que eu te expliquei antes. Mexê-los de forma que a sua consciência entenda como se aquilo tivesse poder. Você deposita poder num elemento que não tem poder. Então, eu deposito nesse cigarro um poder específico nele. Tá. Eu acredito que ele tem um poder. E eu vou usar ele como um amplificador da minha consciência para fazer a magia funcionar. Isso é um feitiço. Certo. Ele tem a ver com ganhos pequenos, não com evolução da alma. Você faz um feitiço para conseguir um emprego. Você não faz uma magia para conseguir emprego. Não faz magia? Não. Você faz uma magia para sutilizar a sua alma. Ou resgatar um quiumba. Para conseguir um emprego, você faz um feitiço. O que que é sutilizar a sua alma? Vocês estão na Terra em busca do aperfeiçoamento da alma. Procurando evoluir certo. A sua alma. Conforme você evolui, você vai sutilizar a sua alma. Você vai chegar mais próximo do éter. Você tem que ir se desprendendo das vaidades, de todas aquelas coisas terrenas que ficam presas na sua alma. Vontades, vaidades, interesses sórdidos. Conforme você vai fazendo isso, você vai evoluindo. Até que chega um momento que você sutiliza a sua alma. Sua alma está sutil. Sua alma está sutil, ela está elevada. Você está próximo a Deus. Essa é a intenção do ser humano na Terra. Vocês que se desvirtuaram, me esqueceram disso. Eu me desvirtuei, esqueci disso. É? Quando vi, sim. Eu comecei a pensar assim, não, o que importa é o poder que o conhecimento traz. Não, o conhecimento ele é dado para que vocês consigam evoluir a alma de vocês. E não por vaidade. E eu me perdi disso. Entendi. Eu me... enfiei na vaidade. Tá certo. Então vocês precisam lembrar disso. Lembrar disso. Que a magia, o magista, ele tem como intenção evoluir a sua alma. Transformar o caos interno em ordem. Em ordem, é. E dessa ordem alcançar a evolução. Ah. O mago branco usa o próprio caos para equilibrar-se. E equilibrar o outro. Outro. Caridade. O mago negro ignora o seu caos e usa a arma do outro para tentar equilibrar a sua, o seu caos. Entendeu a diferença? Sim. Claro. Não tem caridade nenhuma nisso. Não tem. Nem vaidade. Ixi. Eu pego o seu poder de ser sutil e equilibrado e alimento a minha instabilidade. E o meu caos interno. Olha. É a pessoa que culpa o outro pelas falhas dele. Sabe? Sim. Aquela pessoa que culpa o outro, fala que, ah, não tenho culpa. É ele que é louco. Entendo. certeza? Do quê? Que o outro é louco? É. Não dá, né? Claro. Tá, você tem sua loucura também, né? Se você tiver ordem, não tem caos nenhum que vai te desequilibrar. A menos aquele caos que você não permita que entre. Entendi. Nossa. E a gente teve oportunidade de falar um pouco com um espírito ontem que se apresenta como um morcego, que disse ter sido seu filho em outra encarnação. Sim, foi. Foi fato? Foi fato. E o que a senhora tem a dizer da educação que a senhora deu para ele? Como foi? Ele foi um experimento. Ele foi um experimento. Que isso? Eu não tive ele porque eu amava crianças. Ah, um rato de laboratório. Tudo a ver com o morcego. Sim. Não, não é. Tive ele num casamento sagrado, num ritual específico. Na realidade, eu estava tentando invocar o anticristo, mas não funcionou muito bem. Nossa. Com Lucifer. Tivemos o criança. Com Lucifer, ou seja, com o Exu Lucifer. Com a pessoa que hoje se apresenta. Senta como o Exu Lucifer, tá. Que fique claro que não foi com o diabo. É, meu pai. Nem com o anjo caído. É. Hoje ele se apresenta como Exu Lucifer, ele não se chamava Lucifer quando vivo. Não. Não. Ele se chama Lucifer porque ele porta a luz do conhecimento como Exu. Que fique claro. Tive essa criança, fiquei muito decepcionada quando vi que era um menino. É um morcego. É? É. Esse barulho aí? É ele mexendo na porta. Você é doido. Tá falando dele? E aí? É. Fiquei muito decepcionada quando descobri que era um menino. Eu queria um menino. Decepcionada? Sim, eu queria um menino. Mas... Não queria um menino? Pra que servia um menino? Eu queria uma mulher. Que isso? Uma feiticeira, uma bruxa. Ah, e um feiticeiro também é bom. Não? Homem não tem poder de dar a vida. Ah. A força da mulher é maior do que a força do homem, artisticamente falando. Nossa. E é, vocês aceitam. Olha, que as pessoas não aceitam isso. Não. O homem, uns falam que o homem é superior, e outros porque a mulher é histérica. Ah. Né? E outros falam que tem que ser igual, não tem que ser igual. As energias são diferentes. Sabe. E vocês querendo ou não, a mulher tem mais poder mágico. Aceitem. É. Mulher tem intuição, homem não tem. É. Homem aprende a ter. É diferente. A mulher nasce com a intuição. É? Sim. E quando eu vi que era um menino, eu não cuidei da educação dele. Porque não me interessava. Então ele ficou com o pai. E eu continuei as minhas viagens, os meus estudos. Longe do ele. Tinha ele como filho ou como uma coisinha ali? Era um filho. Objeto de... De estudo. É. Eu chegava uma vez por ano na casa dele e do pai. Porque nos outros meses do ano eu estava com meus outros maridos em outros países. Então... Aprendendo outras coisas. Com eles eu não tive filho. Só tive filho com esse. Claro. Então eu tinha um homem em Portugal, eu tinha um homem na Inglaterra, eu tinha um homem na França. Sim. Entendi. Nossa. Quer saber qual é qual? Assim, você vai falar em termos de nome? Virar tudo Exu? Exu, virar tudo Exu, filho. Nossa. Na França era o Marabu. Uhum. Hoje se apresenta como Marabu. Uhum. Portugal era o Capa Preta. Uhum. Hoje se apresenta como Capa Preta. E na Inglaterra era Exu Lucifer. Hoje se apresenta, né? Sim. Era um espírito. Era uma pessoa, né? Encarnada. Claro. Pago, tá pagando, tão pagando pecados e ensinando as coisas certas e erradas com Exus hoje. Eu chegava de viagem, eu queria ver resultados. Morcego, não se chamava morcego, claro, né? Não sou tão louca assim. Sente aqui na minha frente e me mostra o que você aprendeu. Se eu achava que não tava bom, eu falava que era de bosta. Valeu. Se eu achava que tava bom, eu falei, não faz mais o que dever. Oh. E quando ele tinha 6 anos, eu não via nada de especial nele. Ele era uma criança como qualquer outra. Então eu queria matar e tentar de novo. Lucifer não deixou. Não deixou? Não. Me machucou por causa disso. Machucou? O que você já cortou seu coração? Não, ele me jogou banha quente. Credo. Ele era mais mal que a senhora, hein? De certa forma. Se você foi ver que ele fez isso pra proteger a criança. Não, é, realmente ele era bom. E aí, é, a senhora era mais mal daí no caso. E daí ele morreu do quê? Lucifer? Mesma coisa que o filho. Estourou os chakras porque não conseguiu manter a continuidade do experimento. E a senhora se diverte com isso? Quando a senhora fala, pensa nisso, a senhora ri. Eu dou risada das cagadas mágicas que a gente fez, filho. A senhora também? Sim. Eu dou risada na nossa ignorância, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Desmerecida. Desmensurada. Ah. A senhora foi... Como é que foi? A senhora saiu do corpo e não voltou mais, assim? É. O meu não, na verdade. Eu fui morta. Foi morta? É. Por quem? O capa preta. O que aconteceu? Começamos uma disputa lá com o conhecimento que ele tinha e eu não tinha e eu queria pegar dele. E ele me atravessou com um punhal. Mas eu atravessei ele com um punhal também e os dois morreram. Ah! Entendi, né? Umbral. Que era bosta. Ai. Arrogante. Que não aceitava que estava lá, queria subjugar os outros espíritos. Queria subjugar os resgates. Toquei o terror, como vocês falam. Tocou terror. Toquei terror. Toquei terror. Minha Maleva tocando terror no brau, deve ser o que há. Hoje eu ainda toco, mas em nome da lei. É. Mas antes eu era praticamente o que vocês chamam de mago negro. Uhum. Quando eu fui para um brau. Eu aliciava espíritos menores. Eu tinha um quartel general. Nossa. Eu ainda mandava os espíritos. Eu não caí e fiquei lá agonizando, como a maioria das almas fica. Eu caí em maldade. Fiquei em maldade. A minha consciência continuou. A minha cabeça espiritual era desse tamanho. Não, eu tinha consciência de que eu estava no umbral. Eu tinha consciência que eu estava morta. E eu não estava arrependida. Nossa. E não tinha energia decantadora que conseguiria me acertar. Porque eu tinha domínio daquilo. Ei, dona Maria, o conhecimento é importante, né? De certa forma. Mas eu prefiro que você seja decantado dos teus maus. É melhor? Sim. Claro, claro. Porque quanto mais você sobe em cima da torre, maior é a queda. É, realmente. Então eu era ruim quando viva, fui ruim quando morta, fui um espírito que obsidiava outros espíritos para trabalhar para mim. E tudo isso a lei tá juntando. Tá colocando na listinha ali. Eita, meu Maria. O povo agora ficou entendido disso. Passa uma mensagem final, dona Maria, para as pessoas que acompanharam até agora e aprenderam tanto com a senhora e agora estão dispostos a interiorizar os seus ensinamentos. Não pare por aí. Continuem estudando. Porém, estudar e praticar são coisas completamente diferentes. Diferentes? Sim. Estude. Estudar é sempre bom. Se você não estuda, você não vai ser nada. Nada? Não. Tá certo. Estude aquilo que você faz, aquilo que você gosta. Estude. Só que entenda que conhecimento não foi feito para humilhar, inferiorizar, maltratar ninguém. Porque você está se maltratando. E não ache que foi bonito eu ter ido para um umbral e ter um reino de espíritos trevosos para fazer as coisas para mim. Vocês podem pensar, ah, que legal, então eu vou ser que nem ela, que quando eu morrer, eu não vou ser afetado pela lei. Peraí. Não é bem assim. Claro, claro. Eu fui afetado pela lei. Só demorou um pouco mais. E quando eu fui afetada, a dor foi maior. E hoje é Bruxa Maleva ou Pombogira? Rainha do Inferno. Rainha do Inferno, graças a Deus. E hoje eu vou lá derrubar esses magos negros. Tocar terror nas quiumbas. Tocar terror nas quiumbas. Resgatar quem tem que ser resgatado. Ensinar para quem tem que ser ensinado. Derrubar quem tem que ser derrubado. Não é porque a senhora é bruxa, a senhora não pode ter uma linguagem acessível aos jovens, né? Claro que posso. E outra coisa, eu tô aqui do lado do meu cavalo. É. Eu escuto meu cavalo falar. Eu escuto vocês conversarem. Eu aprendo. Claro. E outra coisa, eu tô no corpo do meu cavalo. O repertório mental continua sendo o mesmo. Continua. Claro, assim o povo entendeu. Dona Maria, eu quero agradecer muito a senhora esse trabalho que a senhora tem feito com a gente e todo esse ensinamento que a senhora tem passado. Tem sido de muito valor e muita valia. Vai querer mais, filho? Vamos planejar se a gente consegue fazer domingo com a senhora ou se a senhora vê de a gente falar com outro, em outra entidade, para o pessoal conhecer mais linhas. Mas até lá a gente vê direitinho com a senhora, mas vamos ver sim. Claro, a vontade é sempre, né? É bom que você me avise. Colher mais estudos com a senhora. Mas olha, agradeço muito até agora todo esse conhecimento que a senhora tem passado e que Deus possa aí nos abençoar sempre com esse trabalho seguindo firme e forte. Que assim seja, filho. Muito obrigado, dona Maleva. É só mais uma coisa pra todo mundo. Aham. Cabeça no lugar, porque ó, faz coisa errada, a Maleva tá lá do lado. Pra que serve essa foice? Além dela ser o símbolo da lua. Da dor, né? Ela serve pra ceifar energias negativas. Ah, entendi. Muito bom. Quando a coisa tá feia, é? Eu faço só que isso virar pólvora no chão. Tô. Até no chão. Tô. É, não é? Uhum. Tá bom. Tá bom. Salve, dona Pombogira. Salve, dona Bruxa Maleva. Exu Mulher. Salve, dona Exu Mulher. Salve, filho. Salve, dona Maleva. Gratidão. Ei, dona Pombogira. Pouco mandou. Te coroou. Fogo de palha pra Exu embora. Misangola. Auê. Caminho de Angola. Maleva vai embora. Para o Exu Mulher. Para o Exu Mulher. Graças a Deus. Louvado seja. Mãe Bárbara de Ansã, como é que foi durante o trabalho? Como é que você estava? Tô bem, hoje eu tô bem. Ela tá bem feliz. Tá? Tá, ela tá animada. Ah. Com poder falar o que ela tem pra falar. Explicar, né? Explicar. E eu tô quietinha, não tô falando na cabeça dela enquanto ela tá explicando. E daí isso deixa ela feliz e me deixa bem. Não tô cansada, geralmente eu fico cansada depois que ela sobe. Ela trabalhou, acho que com menos densidade dessa vez. Então daí tô mais tranquila. Graças a Deus. Muito obrigado novamente. Nada. Deus e Pai. Que seja o seu também. Amém.